planejamento correto, chama para pushback acionamento. Em 12685. 2685, obrigado, boa noite. Boa. November Yankee Mike, chame Torre Salvador em 118-95. 118-95, November Yankee Mike. Torre Salvador, você está tendo November Yankee Mike? Salvador, está passando o November Yankee Mike. November Yankee Mike, continue aguardando, estou no zero livre. Continua a aproximação, aguardando no zero livre, November Yankee Mike. Escuta? Diga. Por que você saiu da Paraconde? Saí da Conde, sim. Então 3662, decolado às 47, controle 119.8, boa viagem. 198 graus, boa noite. Controle, boa noite, Tran 3662. Tran 3662, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 370. Boca 370-3662. Táxi, o Tran 3858, estamos com 164 a bordo, 4 horas e meia, João Pessoa. 3858, autorizado o táxi, via Índia e Alfa, no ponto de esperador no zero, chame torre 1895, QNH 10 no 4, boa viagem. Ok, tem 14 no ajuste, via Índia e Alfa, espera da 10-1895, 14, boa noite. Está livre, reposte quando pronto para o push trip 52 no meio. Botará. November Yankee Mike, reporte na curta para toque remetida. Reporta na curta, o November Yankee Mike. Romeu Salvador, o TAM 3258, sou autorizado a falar de você. Negativo, TAM 3258, mantém ponto de espera, o tráfego já está 3 milhas, onde 3 milhas para cabeceira, ok? Mantém ponto de espera, aguarda. Ok, mantém, tá, 3258. Bianchi Mike já na curva final da 1-0. 7 de novembro, Bianchi Mike, autorizar toque remetido a pista 1-0. Vento no 3-0 graus com 7 nós, o ajuste 1-0 no 4. Livre toque remetido 1-0, novembro Bianchi Mike. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém 1-0, tá 3258. Número 2685. Número 2685, 662, boa. Prossegue descida, 6313, né? Sônia 6313, desça para 2000, autorizado LS, estabilizado. Ajuste em Salvador, 1014. 1014, 2000, LS. Sônia 200, aguardando para girar base no Uber Equipage. Livre postar. Curto informa um tráfego Papá 28 Alfa no setor norte, perna do vento da pista 1-0 no meu pé, ok? Ok, tá sente, o TAM 3-2-5-8, visual, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós. Iniciando, 3-2-5-8. November Yankee Mike após fugir na base. Paciente vai reportar para girar o November Yankee Mike. Para girar base, November Yankee Mike. November Yankee Mike, autorizado girar base para pistão zero, reporte na curta, November Yankee Mike. Reporta na curta, November Yankee Mike. San 3858, decolar 255, controle 119, décima 8, boa viagem. 3858, 198, bom final de semana, amigo. Fugindo 198, ok? 119, décima 8. Afirmativo, 198, obrigado, bom final de semana. Afirmativo, bom final de semana também. Um abraço na turma aí. Controle, muito boa noite. San 3858, cruzando 2000 pés, Momo, Froti. San 3858, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 370. Contato radar Momo 370, San 3858. Bordo, a autonomia é de 3 horas e 40, alterna Salvador. Está pronto para o táxi. Chico 216, autorizado táxi, via parte principal. Ingei Alfa no ponto de esperador no zero, chame torre 118 decimal 95, que é legal no zero no 4, boa viagem. Parte principal, Ingei Alfa, chama a torre, o serviço do chamei, obrigado, boa noite. Chame 313, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Dizertal, está cuidado. Salvador, boa noite, Romeu 04, com a minha autorização para General Construct Zulu. Romeu 04, 6 da informação Serra, Fortaleza 370. Informação Serra, gol no 604. Afirmo. Informação Serra. 604, Fortaleza, autorizado 370, Viaduto Zulu 19, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição. Correção, saída Momo, transição Froti, controle 119, decimal 8, e a senhora 5456. 370, então para Fortaleza, rota conforme apresentado no plano. Aerovia será Zulu 19, recorda 10, curva esquerda, cumprindo a bomba, transição Frotinha. 098, o controle, 5456, transporte. 604, planejamento correto, postando para posicionamento. Chamada. No 4070, desça para 2000 pés, quem negar no 0 no 4, autorizado a final do procedimento LS X-Lay. É pós-estabilizado no localizador. 2000 pés, com 1014, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado, 04070. Alfa, na perna do vento da pista 10, em acessão a 1000 pés, quem não tem, não interfere na no pouso do senhor. Então, professor, confirma o vento da superfície, minha 303 está no final. Afirmativo, autorizado pouso, pista 10, vento em Salvador é 120 graus com 8 nós. O ajuste é 10 no 4. Cheque o trem, o Schneem é 3 no 3. Vai estar travado. Frente Mike, eu estou visual com o tráfego do Schneem. 7 de novembro, Yankee Mike, reporte para girar a base. Reporta para girar a base, novembro, Yankee Mike. Salvador, 3552-16, no ponto de espera, está visual com a aeronave na curta. 3552-16, após o pouso da aeronave, a Lima mantém cabeceira no zero. Após a aeronave na final, a Lima mantém 3552-16. O novembro é que mais vai prolongar a perna do vento aqui, eu vou ingressar o TR da tripa decolagem. Afirmativo, vai prolongar a perna do vento, não vem mais. Então, 3258, chame centro, Recife, frequência 126.85, antena 125.45. 3858 com Recife, 26.85, 25.45, bom final de semana. Exatamente. Obrigado. 29 em direita. Novembro Yankee Mike, autorizado de base, reporte na curta. Autorizado de base, reporte na curta, Novembro Yankee Mike. 5526, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. Lembrei decolagem, 5-2-1-6. Taxi Alfa, repórter, ataque 6 Juliette. Ah, pode ser confirmado novamente, 6-3-1-3. Taxi Alfa, repórter, ataque 6 Juliette. Alfa, antes da Juliette, é. Azul 4070, reduz a velocidade para aproximação. Está reduzindo, azul 4070. Está à frente do tráfego na retaguarda. F5216, decolada 2303, controle 119.8, boa viagem. Muito obrigado, boa próxima. Azul 4070, informa Papa 28 Alfa. Ok, obrigado. Azul 4070, complete aproximação, chame torre 118.95. 18.95, Azul 4070. Já, 1014. Autorizado, só que arremetido, 1-0, não vou brincar mais. Trip 5216, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 130, saída Conde. 130, perfil da Conde, Trip 5216. 28 Alfa, fazer um toque remetida da pista 1-0, ok? Continua a aproximação, guardando pista livre. 7, continua, guardando pista livre, 4-0, satélite. Azul 4070, baixo, travado? Baixou, travou, azul 4070. Pouso autorizado, a pistão 1-0, o vento 130 graus com 8 nós, o ajuste 1014, azul 4070. Livre pouso 1-0, azul 4070. Lembre bem que Mike tocou e meteu os 2304, curva na esquerda, no meu pé, perna do vento, reporte para girar base. Curva esquerda, no meu pé, perna do vento, reporta para girar base, Lembre bem que Mike. Azul 4212 da Sione, identificação, autorizada a chegada a bom, filiação para 4 mil pés, que negar no 0 no 4. Triple 52 no meio, vou direto Conde. Direto Conde, Triple 52 no meio, muito obrigado. Azul 4070 no solo 06, direita, solo 12, 1 décimo 9. 2, 1, 9, livrando, azul 4070. Solo boa, azul 4070. 4070, vai estar que se havia Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06, atente para os sinalizadores. Alfa, Kilo, pátio 3, a posição 06, atento ao balizador, azul 4070. Novembro Yankee Mike. Novembro Yankee Mike cruzado, toque remetido a pistão no 0, vento 120 graus ponto nós, que legal no 0 no 4. Livre, toque remetido ao 0, Novembro Yankee Mike. Novembro Yankee Mike tocou e meteu a 09, esquerda 1 no meu pé, ingressando na perna do vento, reporte para girar a base. Esquerda no meu pé, perna do vento, reporta a base, Novembro Yankee Mike. terem que marcar no gel de base. Rádio da base, November Yankee Mike, aporte na curta. Aporte na curta, November Yankee Mike. Azul 42, 12 desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado final do X-Ray, canal estabilizado, 4290. Curta final do 10, November Yankee Mike. November Yankee Mike, autorizado, toque emitido a pistão no 0, vento no 30 graus com 8 nós, QNH no 0 no 4. Livre para ser remetido no 0, November Yankee Mike. Salvador, voo 604, portão 02, pushback acionamento. 02 está livre, ponte táxi. Estou autorizado a chamar do táxi 604. Esquerda no meu pé, perna do vento, reporta para a base, no Rodrigo e Mike. Yankee Mike é enviado de base. Autorizado, reporte na curta, November Yankee Mike. Reporta na curta, November Yankee Mike. November Yankee Mike, autorizado, toque emitido, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus com 9 nós, quem negar 1-0 no 4. Livre, toque emitido 1-0, November Yankee Mike. Chegou 1604, temos 161 a bordo, 3:40. Autorizado táxi, via... Taxa Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, Chame Torre, 1-1-8-9-5, quem nega 1-0 no 4, boa viagem. Índia e Alfa, no ponto de espera, Chama Torre, 2-2-9-5, voo 604. Bom, final de semana. Lembre que Mike tocou e meteu de 2-0, esquerda no meu pé, ingressão na perna do vento, forma que já tem na aproximação da pista no 0, um embreada azul, reporte visual com tráfego, aguardar para girar básico. 7, vai curvar a esquerda, ingressa na contra venda no 0 no meu pé, reporta com o tráfego 2-1 na final, reporta para girar básico, no Lembre que Mike. Boa noite, azul 4212, está uma mira do externo, baixou até o Azul 4212, informa o tráfego no setor norte, na perna do vento da pista 1-0, papai 28 alfa, em acessão ao número pé. Esqueci, interferir com a aproximação, ajuste a 1014, continue na aproximação. Relativo na aproximação. Oi, Salvador, boa noite, 1604, ponto de espera, anda 1-0. 1604, boa noite, mantenha o ponto de espera. Azul 4212, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus com 9 nós, ajuste 1014, cheque trem. Pouso, baixou, travou, 4212. O gol no 604, avisou com embreada azul, na curta final. Afirmo. Após o pouso do tráfego, ali mantém cabeceira 1-0, azul gol no 604. Azul, ali mantém 1-0, gol 604. November Yankee Mike está na perna do vento da 1-0, do Zéco, tráfego nacional. Gente, November Yankee Mike vai prolongar a perna do vento, tem após o pouso do Embraer da Azul, a decolagem do Boeing da Gol, manter a perna do vento aguardando para girar a base. Gente, vai aguardar o November Yankee Mike. Mantendo no 3-0, chamaram a carinha 203, obrigado, boa noite. Boa noite. November Yank Mike, autorizado a girar base, reporte na curta. Autorizado base, reporta na curta, November Yank Mike. Azul 4212 no solo 24, direita, solo 1121, decimal 9. 604, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. E o decolagem com 604. 604, decolado aos 26, controle 119, decimal 8, boa viagem. 98 com controle, igual 604, uma boa noite. Salvador, boa noite, igual 604, passa 1700. Voo 604, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da MOMO. 370 na MOMO, voo 604. Velocidade do aprote, o gol 604. É, aguarde coordenação com o centro, autorizado vai direto MOMA. Sente, então da presente, está autorizado a MOMA, o 604. November Yankee Mike, autorizado, toque remetida, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós, o ajuste 1014. Livre, toque remetido 1-0, November Yankee Mike. Lembre Yankee Mike, tocou e remeteu aos 29, esquerda, 1 no meu pé, perna do vento, reporte para girar base. Esquerda, perna do vento no meu pé, reporte na base, Lembre Yankee Mike. No 3305, acione identificação. Autorizado, voz direto e passe e desça para 3 mil pés, que é legal no 0, 1 ou 4. Ligou no 604, alguma possibilidade de voar frate? Aguarde, coordenação por centro. Tá. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alterno no 25.45. Recife 2685 ou 2545, gol 604. Boa noite. De Guarulhos, Gente da Serra. Gente da Serra, Medreza no 3, coordenação, Vitor 360, por favor, Guarulhos. Gate 04. Medreza no 3, Guarulhos, 360, autorizado, via Upper 16. Após o Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após conforme rota. Levada da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119.8, acione 5465. Cortará na curta, November Yankee Mike. Bravo Hotel Zulu, Trive, posse. Moda 90, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, 198546, coxa, né? 6303. 6303, cruzamento correto, resposta pronto para posicionamento. Faltará, obrigado. Curta sinal da 10, November Yankee Mike. November Yankee Mike, 3 a toque arremetida, pistão no 0, vento no 30 graus com 9 nós, ajuste no 0, no 4. Livre, toque arremetida. November Yankee Mike, tocou, remeteu aos 35, esquerda, 1 um no meu pé, ingressão na perna do vento, reporte para girar base. Esquerda, 1 no meu pé, na perna do vento, reporta a base, November Yankee Mike. Oceania 224, acione identificação. Autorizada a chegada, desça para nível de voo 050, que é negar 10, 14. Controle Salvador, boa noite. Oceania 224, transfere o centro da Terra. Oceania 224, acione identificação. Autorizada a chegada, desça para nível de voo 050, que é negar 10, 14. Chegada a mão, estamos para o 050, Oceania 224. Então, 3305, desça para 2 mil pés. Autorizada final ILS X-Ray, pode ser habilitado no localizador. 3305, está fazendo desvios? Então, 3305, está fazendo desvios? Pode desvir, vou ir do Natan 3605. November Yankee Mike, autorizado, toque remetido a pista 10, vento 130 graus, ponto nós, permanece o QNH 1014. Livre, toque remetido 10, November Yankee Mike. Tucano, é 6303, é, para pushback acionamento, bloco 4. Paulo Salvador, boa noite, Tucano, é 6303. Eu sigo a 6303. Boa noite, senhor. Como recebe o 6303? Agora sim, alto e claro, 6303. Estamos prontos para o pushback acionamento, bloco 4. Autorizado, chame táxi, 6303. Autorizado, repassa táxi, 6303. O November Link Mike tocou remeteu os 40, perna do vento, aposta para girar base. Reportará para girar base, está passando o November Link Mike. É 224. Girar base, está passando November Yankee Mike. Precisar girar base, aposta na curta, November Yankee Mike. Reportará na curta, November Yankee Mike. Passando Duna Complete, aproximação, chame Torre 1-18 decimal 95. Duna 9 para 23, desce para 2000 pés, autorizada final, procedimento LSX-ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, autorizado LSX-ray, Dona 0, reporte estabilizado, aplicador 624. 50 autonomia, alternando Galeão. Chanel 6303, autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de esperador no 0, chame Torre, 1-1895, QNH1 no 0, no 4, boa viagem. Afirmativo, livre o táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, chama 2-1895, a rua ajuste agora é 1014, 6303, obrigado, boa noite. Boa noite.